A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos dar continuidade ao nosso compartilhar sobre o livro de Atos. E antes de iniciarmos a leitura, no capítulo 12 de Atos, temos boas notícias que os irmãos nos postaram. Nesses dias, louvamos ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos e irmãs, e particularmente pelas notícias do trabalho árduo, mas maravilhoso da pastora Renilda. Um grande abraço e a nossa oração incessante por esse trabalho. Oração incessante, e sei também de alguns irmãos que estão participando mais ativamente desse trabalho. E a notícia mais triste é que na terça-feira a pastora Margarete sofreu uma queda e quebrou o braço que ela já tinha fraturado no acidente e quebrou também o punho. Isso resultou no engessamento, ela está toda engessada e eu peço oração dos irmãos, das irmãs, porque com a trombose isso exige que ela tome uma medicação especial. Essa medicação não tem sido encontrada com facilidade na região, porque também é de uso da Covid. Então, peço aos irmãos que orem por isso, para que ela possa tomar essa medicação e o processo de estar engessada não gere nenhuma embolia pulmonar. Dentro do que eu entendo, é isso. Dentro do que eu sei, é isso. E peço aos irmãos a oração, muita oração mesmo, para que nada de mal venha ocorrer além do que já ocorreu. Tá bem? Então, boas notícias, louvado seja Deus pelo avanço missionário em Manaus, e também a nossa nosso pedido de oração pela pastora Margarete, por favor. Vamos ler Atos capítulo 12. Só a leitura da palavra, irmãos, é suficiente para nos edificar, nos abençoar, nos instruir, nos edificar. É maravilhosa. E depois vamos ainda dar algumas informações de rodapé que colaboram na sua compreensão mais histórica do texto, e quero fazer algumas observações de cunho pastoral. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. Lembro, Atos capítulo 12. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Esse Tiago, irmãos e irmãs, é o Tiago, um dos 12 discípulos. Tá bem? Então, o primeiro dos 12 que foi vitimizado, que foi assassinado. Estevão já tinha sido assassinado, mas ele não era um dos 12. Versículo 3. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por quatro escoltas, com quatro soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa, A Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas, as duas correntes e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: Levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: Veste a tua roupa e calça sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: Põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído. Caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: Agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre. E uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: É Pedro! Ele está lá fora à porta. Todavia, eles lhe replicaram: Estás fora de si. Mas, diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: Ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e lhe pediu e lhes pediu anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Esse é outro Tiago, é o Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, tá bem? Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não o encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e, por fim, os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Assim, no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar Eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos. Aleluia! Exaltada seja a palavra do Senhor, palavra viva que revela o próprio Senhor Jesus Cristo. Façamos então agora algumas notas de rodapé da BKJA, segunda parte da nossa meditação. Quem é esse Herodes? Esse é Herodes Agripa I, era filho de Aristóbulo, sobrinho de Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista e interrogou Jesus. Foi neto de Herodes o Grande. Quando Antipas foi exilado, Agripa recebeu a tetrarquia, a jurisdição dele, bem como as de Filipe e Lisânias, conforme Lucas 3:1. Agripa foi educado em Roma, era amigo do terrível imperador Calígula e apoiou a nomeação de Cláudio ao trono, que lhe retribuiu em 41, no ano 41, agora da era cristã. Tendo sempre essa referência, irmãos, Jesus morrendo no ano 33, tá bem? Porque há uma diferença de aproximadamente 5 anos na contagem do calendário, como era feito pelos judeus e como nós passamos a fazer a contagem a partir da era cristã. Mas tomando a morte de Jesus como o ano 33, então você imagina 8 anos depois, o ano 41. Depois, então, do nascimento de Jesus. Com o acréscimo das regiões da Judéia e Samaria ao reino, que lhe havia sido concedido por Calígula, Herodes conquistou a subserviência de muitos judeus. Então, essa é a referência sobre esse Herodes que está aqui no capítulo. Tiago, o apóstolo, Tiago era um dos 12. Eram os dois filhos de Zebedeu, primos e discípulos de Jesus, como Mateus 4:21 aponta, Marcos 10. Como o Senhor lhes havia profetizado, ambos beberam o cálice que lhes estava, perdão, proposto. Mateus 20, 20 a 28. Tiago foi decapitado, queridos, cerca de 10 anos após a ressurreição do Senhor. É uma tristeza, um relato dramático, mas aconteceu com o apóstolo Tiago. A festa dos pães ázimos, pães sem fermento, começava com as celebrações da Páscoa e durava 8 dias. Nesse momento histórico, Pedro era o mais destacado líder espiritual da igreja, o que levou muitos a pensar erroneamente que fosse uma espécie de sucessor imediato de Jesus. O próprio Pedro jamais aceitou tal tipo de insinuação. Confira no capítulo 10, no versículo 24 a 26. Com o passar do tempo, ele mesmo reconheceria a superioridade de Paulo, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15 e 16. Pedro, sem dúvida, foi um grande líder da igreja, escolhido pelo Senhor para ser uma liderança na igreja, mas particularmente a igreja católico-romana fez de Pedro o principal sucessor de Jesus. Acho que não podemos atribuir a nenhum deles esse título de o principal. Todos eles foram importantes na condução da igreja e até quem foi morto, né? Até quem foi morto, Tiago que foi morto e outros que foram mortos posteriormente, todos foram importantes nessa sucessão, na continuidade do movimento de Jesus. Pelo menos essa é a nossa compreensão, embora os romanos utilizem a referência do apóstolo Pedro como quem é de fato o sucessor, né, de Jesus, vamos dizer assim. Um outro destaque é que os romanos dividiam a noite em quatro vigílias. Acho que já é de conhecimento de quase todos. Por isso, destacaram um grupo de quatro soldados para ficar acordados, vigiando a Pedro em cada turno, para que Pedro não fugisse. Diante dos obstáculos aparentemente intransponíveis, a oração é o mais poderoso canal de comunicação com Deus, que sempre proverá uma solução. E aqui foi tremendo, foi maravilhoso, foi espetacular, foi extraordinário. A igreja ficou orando sem cessar e a solução veio da parte de Deus, a resposta veio da parte de Deus. E aconteceu a libertação de Pedro. Precisamos retomar isso, irmãos, irmãs. A expressão original grega, ektenos, significa fervorosamente. Eles estavam orando fervorosamente, ardentemente. E foi usada por Pedro na epístola, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. E no capítulo 4, versículo 8, para descrever o verdadeiro amor cristão que deveria ser a principal marca da Igreja de Jesus Cristo em todo o mundo. Pedro estava preso numa das torres da fortaleza de Antônia, que se situava na região noroeste do templo. Curiosamente, o mesmo lugar onde anos mais tarde o apóstolo Paulo também seria encarcerado. Você pode conferir no capítulo 21 e no capítulo 23. A luz que brilhou na prisão de Pedro foi a glória do Senhor, aleluia. Lucas capítulo 2, versículo 9. A glória do Senhor se manifestou. Maria era mãe de João Marcos, o lugar para onde Pedro foi e onde as pessoas estavam orando incessantemente. Esse João Marcos é o autor do primeiro evangelho, mas que na nossa ordem, colocada na Bíblia, está depois de Mateus, tá bem? Mateus, Marcos, Lucas, João. Essa é a ordem que foi colocada, mas ele é quem escreveu o primeiro evangelho. João Marcos é o nome dele. Maria era tia de Barnabé, Colossenses 4:10, e proprietária de uma grande casa, onde Jesus realizou a última ceia com os apóstolos, ou como preferem alguns, e nada contra isso, a primeira também, a primeira de um novo tempo. Marcos capítulo 14, 13 a 15, Atos capítulo 1, verso 13. Agora, esse lugar onde foi realizada a ceia, o cenáculo, uma espécie de grande sala de jantar, era o local preferido para as reuniões de oração, o compartilhar, o ensino na igreja, em formação. A igreja estava se formando em Jerusalém, então havia ensino ali. Capítulo 4, versículo 31. É interessante notar que os líderes da igreja estavam ausentes nesse evento. Você percebe isso no verso 17. Os judeus preservavam a crença milenar de que as pessoas são assistidas por seus anjos guardiões. O próprio Jesus lembrou que, especialmente as crianças e aqueles que não podem cuidar de si mesmos, recebem essa graça de Deus. Mateus 18, 10, Hebreus 1, 14. Entre o povo se dizia que algumas vezes, e por certo motivo, um anjo podia assumir a aparência física do seu protegido. Quero só alertar os irmãos que essa não era uma exclusividade da fé judaica, não. Outras crenças no Oriente também acreditavam de modo próximo, parecido disso. Se você estudar a história geral, você vai verificar essa questão. Pedro refere-se aqui, quando vai falar, e eu destaquei para vocês no versículo 17, a Tiago, filho de José e Maria. Quem é esse Tiago? Tiago o Justo, Tiago, irmão de Jesus. E, portanto, como irmão do Senhor Jesus, ele, e também versado na teologia judaica e convertido, torna-se o líder da igreja, um dos principais líderes, se não o principal, da igreja em Jerusalém, que estava se formando. Ele foi escolhido como moderador da igreja em Jerusalém após o Pentecostes e autor da carta que traz o seu nome. Você pode ver isso em Gálatas 1:19, Gálatas 2:13. Seus ensinos se assemelham em muito ao estilo de Jesus. Uma comparação entre a sua epístola, Epístola de Tiago, e o Sermão do Monte, vale a pena? Por exemplo, revela mais de 12 claros paralelismos. Mais de 12 claros paralelismos entre aquilo que Tiago, irmão de Jesus, disse e aquilo que o seu irmão Jesus tinha dito no Sermão do Monte. Em 108 versículos, encontramos 54 mandamentos. Pedro não foi para Roma, voltando a Pedro, não foi para Roma até o ano 55, agora já da era cristã. Tá bem? Isso você confere em Gálatas 2:1, em Atos 15:2. Só posteriormente é que Pedro vai para Roma. Era comum naqueles tempos, irmãos e irmãs, que o povo, inclusive alguns judeus, por intimidação ou adulação, atribuíssem divindade a um rei. Essa é outra característica que não é exclusiva de Israel. Em outros lugares, outros reis e lideranças também assumiam a posição de divindade. Se você lembrar agora rapidamente, você vai ver lá no Egito, no Antigo Egito, já o rei se considerando como uma divindade. Especialmente isso aconteceu, bom, ao longo da história, E especialmente aqui nesse texto, no capítulo 12, os imperadores romanos atribuíam a si uma divindade, uma herança de divindade, representantes, melhor colocando, representantes da divindade na terra. O historiador judeu Flávio Josefo registrou em sua obra Antiguidades os detalhes horríveis da morte que sobreveio a Herodes no ano 44. Deus zela pela glória que somente a ele pertence e castiga severamente o homem arrogante e presunçoso, como há vários textos em Provérbios, em Salmos, que nós vamos ver. Deus abate aos soberbos. Deus não suporta. Ele exalta o humilde, mas abate aos soberbos. Em penúltimo lugar, penúltimo destaque, esse é o terceiro relatório resumido do avanço extraordinário da igreja. A igreja avançou extraordinariamente. Após o Pentecostes, nós temos um crescimento estrondoso da igreja. Mais três ainda serão registrados em Atos. Atos 6, 7, como já foi visto, 9, 31, 16, versículo 5, ainda pretendemos ver com os irmãos, 19, versículo 20 e 28, versículo 31. Pretendemos, permitindo o Senhor, ver com os irmãos, mas os irmãos e as irmãs podem conferir isso, independente de nós vermos juntos. No capítulo 12, o destaque número 12, melhor dizendo, da BKJA, João Marcos, agora adulto, era aquele jovem, lembre bem, era aquele jovem que fugiu assustado na noite em que Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, fala-se de um jovem que fugiu assustado, praticamente sem roupa. Marcos capítulo 4, 14, 51 e 52. E que depois, mais maduro, serviu como missionário na primeira parte da viagem de Paulo e Barnabé. Capítulo 15, 38 e 39. Ele foi discípulo e grande companheiro do ministério de Pedro e deixou para a igreja o seu relato do Evangelho. Marcos foi fundamental, fundamental. João Marcos foi fundamental, porque vem dele o primeiro Evangelho, o chamado proto-evangelho. E Mateus e Lucas vão se utilizar com certeza de João Marcos, do Evangelho de Marcos, melhor colocando, para escreverem os seus evangelhos, tá bem? Os evangelhos, os outros dois evangelhos chamados evangelhos sinóticos. Então, ele foi fundamental. Ele teve um momento de certo vacilo numa viagem missionária, foi motivo de uma controvérsia entre Paulo e Barnabé, mas depois se reconciliou, amadureceu mais e foi muito útil, tanto para o corpo de Cristo como um todo, como particularmente para Paulo, com quem tinha tido um problema, e foi importante, foi um discípulo de Pedro, foi. Podemos dizer sem dúvida, foi um seguidor de Pedro, de Paulo, de Barnabé, dessas pessoas que o influenciaram e ele nos deixou esse legado maravilhoso que é o Evangelho de Marcos. Tá bem, irmãos, essas eram as notas. Agora eu quero fazer cinco destaques pastorais para nós nessa noite. Em primeiro lugar, Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los e matou a Tiago, irmão de Jesus, por irmão de João, perdão. Esse é o irmão de João. E matou a Tiago, irmão de João, versículo 2, por execução ao fio da espada. Primeiro destaque, irmão. Jamais podemos perder de vista, na história da igreja primitiva, os mártires. O sangue dos mártires foi derramado, e na medida que o sangue dos mártires ia sendo derramado, ao invés da igreja diminuir, pelo contrário. Como diz Justo Gonzalez, um historiador, o sangue dos mártires era como uma sementeira. Quanto mais eles morriam, mais o evangelho se expandia. Mas é claro que é triste para nós sabermos disso. Agora, do que nos vale, além de saber do ponto de vista histórico? Já é um ganho incalculável, saber do ponto de vista histórico, saber que um dos 12 já morreu nesse momento, por exemplo. Mas é importantíssimo saber que, por causa do testemunho de Jesus, nós somos lançados em prisões e nós somos maltratados e nós somos até executados. Como assim, pastor? Há muitas situações em que você, depois eu falo dos missionários em lugares perseguidos, tá bem? Mas agora falando dos irmãos que estão em lugares onde não há essa perseguição, dos irmãos e das irmãs. Às vezes nós nos encontramos em situações onde você parece aprisionado por uma determinada situação, por uma determinada autoridade, por uma determinada pessoa que te aprisiona espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Até pode ser no seu local de trabalho, tenta te espizinhar espiritualmente por causa da sua fé, tenta te encarcerar, tenta te machucar emocionalmente, tenta te inibir com relação à pregação do evangelho no local onde você trabalha. Então, há situações onde todos os cristãos são lançados em prisões. Todos. Todos os cristãos que dão testemunho de Jesus, que são seguidores de fato de Jesus, não têm só o nome de cristãos, mas são de fato seguidores de Jesus, que de fato dão testemunho de Jesus. Se encontram em batalha espiritual, falando um termo que você conhece mais. Encontram-se em batalha espiritual. E essa batalha espiritual gera prisões, gera maltrato e gera até, muitas vezes, pode gerar um tamanho desânimo e desânimo e desânimo e desânimo até o objetivo do maligno chegar ao ponto culminante. Ele quer matar a sua espiritualidade. Ele quer matar a sua paixão pelo testemunho de Jesus. Ele quer matar a sua obra missionária. O objetivo dele é impedir que você dê testemunho de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto que esse capítulo nos ensina, e nós devemos estar preparados, porque nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, E de fato, de verdade, de modo inquestionável, ele nos dá uma vida plena, uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida feliz, uma vida cheia de regozijo, cheia de paz, cheia de amor, cheia de, bom, irmãos, de muitas, muitas bênçãos, infinitas bênçãos. Andar com Jesus é o melhor que há. Porque Ele é a vida. Só nele nós temos vida. É tudo de melhor. Por outro lado, temos que estar conscientes de que seguir a Jesus gera batalha espiritual. E por isso, muitos dos irmãos sofrem com essa batalha espiritual de modo mais explícito. Alguns sofrem. Eu creio que todos os que dão testemunho real, verdadeiro, são cristãos verdadeiros, sofrem. Mas alguns sofrem de maneira mais implícita, mais sutil, e outros sofrem explicitamente, sofrem mesmo, fisicamente até. Sofrem zombaria, sofrem prisões, sofrem maus tratos, sofrem discriminações, ou seja, muitas coisas. Bom, agora falando daqueles que são missionários em países onde o evangelho ainda é perseguido. Não faz muito tempo, a mídia noticiou. Em um determinado país, no Oriente Médio, onde um grupo radical cortou a cabeça, decapitou uma série de cristãos. Ainda existe isso hoje. Existe no Oriente Médio, num lugar que nós chamamos Janela 1040. Existiu em lugares onde se chamava de cortina de ferro, no leste europeu, existe ainda no extremo oriente, em alguns lugares, ou seja, existiu aqui na América Central, onde cristãos foram perseguidos. Então, preste atenção, ainda hoje, há pessoas que são presas, maltratadas e até mortas, decapitadas ou assassinadas de outra maneira por causa do testemunho de Jesus. O que isso deve gerar em mim, ouvindo essa meditação? Então eu vou fugir do Evangelho? Não, irmão, se você fugir do Evangelho, você fugiu da vida. E se você fugiu da vida, você vai cair na morte. E a morte eterna, o seu sofrimento será maior agora e será maior eternamente. Então, você não vai fugir, mas você tem que estar preparado para uma coisa chamada batalha espiritual e cada vez se preparar melhor para a batalha espiritual. Colocando o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa calçar o Evangelho, as sandálias que são o Evangelho da paz. Ou seja, você precisa estar preparado espiritualmente. Eu não vou falar sobre batalha espiritual agora, mas você precisa ter uma fé madura para aguentar essa pressão. Porque há uma pressão do diabo, do mundo e da carne para prender você, maltratar você e matar você espiritualmente, tá bem? Principalmente espiritualmente. Só que às vezes eles usam o caminho emocional, o físico, para torturar, para judiar, para fazer a pessoa negar a fé. Foi assim com os primeiros cristãos e ainda há esse tipo de perseguição. E eu não tenho dúvida nenhuma que com o avanço da história, isso só aumentará. Isso só aumentará antes da volta de Jesus. Por ocasião de um período em que o anticristo vai se manifestar, isso vai aumentar. E nós temos que estar preparados. Então, preparemo-nos para a batalha espiritual, lembrando que desde o princípio os nossos irmãos sofreram com isso. Ponto número um da minha palavra pastoral. Preparemo-nos. Você não está sofrendo batalha espiritual no seu local de trabalho, na sua vizinhança, no local onde você estuda, ou no lugar onde você pratica esportes. Você não está sofrendo isso na sua família por acaso. Você está sofrendo por causa do nome de Jesus. Há situações, de ordem puramente pessoal, sim. Há situações que são erros que nós cometemos, sim, há brechas que nós permitimos. Há situações conjunturais, sim, para a gente não colocar tudo no campo da batalha espiritual, mas pode ter certeza absoluta que quanto maior for o seu testemunho acerca de Jesus Cristo, maior será a intensidade da sua batalha espiritual. Em segundo lugar, diante dessa batalha, o que a igreja fazia? Orava fervorosamente. Esse é o segundo ponto que eu quero dizer aos irmãos e às irmãs. O que nós precisamos é orar fervorosamente, sem mais delongas. Orar ardentemente. Aqui na igreja, toda a primeira semana é dedicada à oração na madrugada. Não é um dia de vigília, é uma semana, mas ainda é pouco. Eu sinto que nós precisamos ainda orar mais, porque a batalha vai aumentando. Na medida que o nosso testemunho vai se ampliando, que a obra vai crescendo, nós também vamos tendo a necessidade de orar mais. Também temos um culto de oração específico na quinta-feira, mas ainda precisamos de orar mais ferventemente, mais fervorosamente, mais ardentemente. A resposta da igreja é a oração. Em segundo lugar, irmãos, como é que nós respondemos à batalha espiritual? Oração. A nossa luta não é contra as pessoas que estão muitas vezes até te perseguindo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra, não é contra pessoas, traduzindo isso. Carne e sangue, para um novato, pode parecer estranho. Então, não é contra as pessoas, mas é contra poderes espirituais malignos que estão por trás delas. O que a Bíblia chama de principados, príncipes malignos mesmo, a comando, debaixo do comando de Satanás, potestades, que são autoridades espirituais malignas, dominadores desse mundo tenebroso que se infiltram na sociedade, na cultura e vão nos fazendo oposição. Qual é a nossa resposta? Qual é a maneira de vencer? Qual é a maneira de prevalecer na batalha espiritual? Oração fervorosa. Oração fervorosa, oração fervorosa. Tá bem? Oração fervorosa, conhecimento profundo da palavra, isso é muito importante, e jejum. Oração fervorosa, jejum, conhecimento da palavra, congregar com os irmãos, não fique sozinho. Ovelha sozinha é mais fácil do lobo pegar, sem o pastor por perto. Então, eu não estou me referindo ao pastor exatamente da sua igreja, mas ao bom pastor que é Cristo. Então, não fique sozinho, congregue, tome a Santa Ceia. Os meios de você experimentar a graça de Deus, o louvor, a adoração. Tá bem? Então, nós respondemos à batalha espiritual com armas espirituais. As armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus. E essas armas são espirituais. Tá bem? Em segundo lugar, então você vai responder aos ataques espirituais com armamento espiritual. Que é armamento espiritual? Oração fervorosa, leitura bíblica, jejum, louvor e adoração, congregação, né? Estar com os irmãos, estudar poderosamente a palavra do Senhor. E tudo mais que você pode encontrar na Bíblia. Em terceiro lugar, quando nós oramos fervorosamente, quando nós oramos ardentemente, ah, o Senhor ouve do céu. Lembram lá do Êxodo? O Senhor ouviu o clamor do seu povo e libertou o povo do cativeiro, da escravidão. Esse é um texto-chave para a Bíblia inteira, mas teríamos milhões de outros casos na Bíblia. Estou citando um só. Nesse caso, no versículo 8, perceba bem, em terceiro lugar, e o anjo apareceu, tocou no lado de Pedro, o fez acordar. Pedro estava preso e cheio de guarda do lado. Ele estava algemado. Sabe o que aconteceu? O anjo continuou a orientá-lo e apareceu uma luz. Vou ler o versículo 7 primeiro. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz, é a glória do Senhor, resplandeceu na prisão. Então, quando nós oramos, o Senhor envia os seus anjos e a glória dele resplandece e ele te liberta da prisão. Ele está te libertando da prisão agora, em nome de Jesus. Ele vai te libertar da prisão. Então o anjo tocou do lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram. Preste atenção: as algemas da sua mão, que colocaram em suas mãos, vão cair em nome de Jesus. Estão caindo agora. Não é que vão, estão. Caíram agora em nome de Jesus por essa determinação da fé, da palavra de fé. Se você concordar comigo, eu creio que a glória do Senhor está agora resplandecendo na prisão que você está passando. E o anjo vai se manifestar e vai te tocar, e as algemas da sua mão vão cair, e ele vai te orientar e vai dizer: põe a tua roupa, calça tuas sandálias, põe a tua capa e me segue. Ou seja, o Senhor vai te dar livramento da prisão. Em terceiro lugar, o Senhor está dando para nós agora livramento da prisão. Primeiro, há uma batalha espiritual onde o maligno quer prender, maltratar e matar. Na verdade, a Bíblia diz roubar, matar e destruir. Segundo, a nossa resposta é uma resposta espiritual. Oração fervorosa, em primeiro lugar, e também leitura bíblica e tudo mais que eu mencionei. Terceiro lugar, a glória do Senhor se manifesta e te liberta de toda prisão. Não há nenhuma prisão maior do que o poder de Deus. Diga comigo agora, não há nenhuma prisão maior do que o poder do meu Senhor. Não há nenhuma prisão maior do que o poder do meu Senhor. Os inimigos que estavam me prendendo, eles ficarão atônitos, eles ficarão sem palavras, eles ficarão assolados, eles serão dispersos, eles serão derrotados, eles estão sendo derrotados. Os inimigos são os demônios, eles estão sendo derrotados agora, eles estão indo embora agora, e os seus agentes vão embora com ele. As pessoas que ele usa vão embora com ele, em nome de Jesus. O Senhor está dando uma ordem e você vai ver começar a dispersar inimigo após inimigo. Por quê? Por causa da oração fervorosa e porque a glória do Senhor se manifestou e soltou as suas algemas. Aleluia! E te tirou da prisão. Irmão, saia da prisão agora, em nome de Jesus. Irmã, saia da prisão agora. Depressa, levanta depressa e saia da prisão, do ponto de vista espiritual. Declare isso agora. Se aproprie disso agora, pela fé. Pastor, mas eu ainda não estou no local onde exatamente está acontecendo. Meu irmão, tome posse pela fé na palavra e você vai ver a prisão se abrir, as algemas caírem das suas mãos, você vai pôr a sua capa, você vai seguir, e até o portão de ferro da cidade, que está mais embaixo no texto, vai se abrir para você. Você vai passar, versículo 10, pela primeira, pela segunda sentinela do maligno, e você vai chegar ao portão de ferro que dava acesso à cidade. E esse portão vai se abrir agora, está se abrindo agora para você, em nome de Jesus. O portão de ferro está se abrindo agora. O portão de ferro está se abrindo agora. O portão de ferro está se abrindo agora. E você está livre, em nome de Jesus. Em quarto lugar, Pedro foi procurar a comunidade. Pedro não foi ficar sozinho. Ele foi procurar a casa da mãe de João Marcos. E ele já tinha certeza. Ele disse: eu não tenho sombra de dúvida que foi o Senhor que me enviou. No caminho, ele já percebeu. O anjo me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu tramava contra mim. Ele me libertou. Ele me libertou. Em quarto lugar, em penúltimo lugar, Herodes considerava-se uma divindade. Considerando que Herodes também era uma divindade, o povo também considerava. Eles achavam que ele era um representante da divindade, uma espécie de divindade também. Só que ele não ofereceu glória a Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Esse texto tem um conteúdo fortemente escatológico. Em nome de Jesus, pode ter certeza que todo aquele que se levanta contra a obra de Jesus, contra os seguidores de Jesus, eles serão devorados pelos vermes. Quem não oferecer glória a Deus, quem não der glória a Deus, vai ver que no mesmo instante um anjo do Senhor vai feri-lo, No tempo certo, o anjo do Senhor vai feri-lo e ele vai morrer comido de vermes. Esse é o futuro daqueles que não têm Jesus. Meu irmão, minha irmã, você não deseja isso para a sua vida? Meu amigo, minha amiga, que está reticente, tem ouvido essas ministrações há já um ano, mas ainda está reticente, eu quero dizer, você vai ser devorado por vermes. E aqui não é só o aspecto do que acontece na morte física, não. Aqui significa ser devorado malignamente. Você vai sofrer terrivelmente. Você vai sofrer um castigo terrível por não ter se dobrado diante do teu Criador, do Senhor do céu e da terra, e do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, você será castigado e depois lançado num lago de fogo e de enxofre. Ou seja, será devorado, sofrerá e morrerá eternamente, depois passando pela sua segunda morte. Mas antes da segunda morte vem a condenação e o castigo. Então não hesite mais. Se dobre diante do Senhor. Pastor, mas hoje é para alguém se salvar? É pelo medo, pelo receio? É pela verdade. Não é pelo medo, é pela verdade. A verdade é que vai acontecer isso. E se eu não disser isso para as pessoas agora, elas vão ser condenadas e o sangue delas virá sobre mim. Mas eu estou dizendo a elas agora: abandone a sua incredulidade, aceite a Jesus como Senhor e Salvador, torne-se um seguidor de Jesus. Torne-se um discípulo de Jesus, seja batizado, se transforme num anunciador da boa nova do Evangelho e você terá o seu nome escrito no livro da vida. Não vou falar sobre todo o plano de salvação agora, mas abandone a incredulidade e aceite a Deus, aceite a obra de Jesus na cruz do Calvário, aceite o poder do Espírito Santo, aceite, diga: venha morar na minha vida agora, Senhor. Eu até agora resisti, eu agora não resisto mais, eu me dobro agora. Não é uma questão de medo, é uma questão de verdade. Você precisa saber a verdade. Você será castigado se não se dobrar diante do seu Criador, que te amou tanto, quando ele te fez, ele te amou tanto, ele te fez de modo especial, ele te fez de modo assombrosamente maravilhoso, ele te concedeu a vida, ele tem te sustentado na vida, ele tem dado toda a vitória que você alcançou na vida, ele tem te liberto de toda situação que você nem imagina que poderia passar. Ele é o teu Senhor, ele te ama e tem um plano na sua vida. Agora, aceite-o, convide-o para entrar na sua vida e o aceite como Senhor e Salvador. Em quinto lugar e último, versículo 24: enquanto Herodes morreu comido pelos vermes, e isso foi relatado depois por Flávio Josefo. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda a parte, multiplicando-se. E aí fala da continuidade no 25, vou ler para você. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo, que depois passa a se chamar Paulo, voltaram de Jerusalém, levando consigo João. Esse João é o João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, também conhecido por seu segundo nome, Marcos, tá bem? Por isso, João Marcos. Então, em quinto lugar, enquanto alguns morrerão comido por vermes, não só na primeira, mas na segunda morte, que será a pior, porque ela será precedida do juízo de Deus, do castigo, e você será castigado junto com Satanás e seus demônios. Você morrerá eternamente e nunca mais será, nunca mais você será um ser, nunca mais você estará com outras pessoas para viver eternamente, nunca mais. Mas em quinto lugar, aqueles que o aceitarem vão ter aquilo que aconteceu no versículo 24. A palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda a parte, multiplicando-se. E a palavra vai continuar. Ela está continuando a se multiplicar hoje, agora. E ela está se multiplicando por diversas partes no mundo, agora, em muitos lugares. E ninguém vai deter essa obra, porque essa obra é santa. Podem vir lutas, tribulações, podem vir prisões, podem vir cárceres, castigos, flagelos, até assassinato contra mártires do Evangelho, mas a igreja verdadeira vai continuar orando continuamente, a glória do Senhor vai se manifestar, os anjos do Senhor vão nos dar libertação, o Senhor vai nos libertar plenamente. Porque ele é a verdade que liberta, conhecereis a verdade vos libertará, e depois disso nós vamos ver a glória do Senhor se espalhando, como as águas cobrem o mar. Herodes será consumido pelos vermes, e todos aqueles que não aceitarem a Jesus serão consumidos, e a palavra, essa permanecerá eternamente e se espalhará, e nós viveremos eternamente com Deus na Nova Jerusalém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, e que esse livro de Atos fortaleça a nossa vida espiritual, nos dê soltura agora de toda a prisão, nos dê certeza que para Herodes é ser comido de verme, para a palavra é permanecer se espalhando e reconhecer logo de início. Aceitar Jesus é maravilhoso, mas há batalha espiritual. Alguns já morreram logo na saída, logo no começo. Mas o sangue deles foi uma semeadura do Evangelho. E aqueles que dão a vida por Jesus, aqueles que perdem a sua vida pelo testemunho de Jesus, vão achar novamente. Mas quem quiser ganhar sua própria vida e rejeitar Jesus, então esses a perderão eternamente. Que Deus os abençoe e fortaleça na batalha espiritual e que você prevaleça hoje e eternamente. Amém. Aleluia, amém. Orem por nós, estamos pedindo oração, em particular pela pastora Margarete, mas oro por nós também, porque a batalha não para, mas o Senhor nos dá vitória. Essa é a certeza que temos. O Senhor nos dá vitória. Em nome de Jesus, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.